elas querem é aquilo e você tá ligado disso. Vem, vem com tudo, me leva pro seu mundo. Toda patricinha adora um vagabundo. Se fui pobre não me leva, se fui rico me roubaram. Meu esporte predileto é o mesmo do Romário. Filme de Spike Lee, verdadeiro, complicado, mal-humorado e violento. Você é bonito e eu sou feio. Sua mãe te ama, mas eu te odeio. Quem tem boca fala o que quer, só não pode ser mané. Coração de vagabundo bate na sola do pé. Cicatriz de morte, só eu até em pico. Eu tomo banho de banheira com champanhe e água.